7 para o voo 970, né? No 723, boa noite, via chegada ponte, desça para 4 mil pés, o ajuste 1018. Para a posição 5, Lima, lá do pátio 3. Este autorizado, mais um octango, o chame ao término do redor. Fechando a 3193, temos que ter 2 na frequência 251, alternativa 33, decimal 25. 251, 3325, boa noite. 23. Prossiga. Libera velocidade, Bono 73, controle. 73, velocidade ao critério, número 1 na aproximação. Liberado velocidade, Bono 73. Obrigado. Aircraft 230, my frequency. Oh yes, 230. Okay, sir, your time, new time of flight plan is 0230. Call me more next of time, okay? Okay, can you please confirm that you're saying 0230? Affirmative. 0230. What is the reason for that? Prisão 78, boa noite, via Chegada Mari, disponível de voo 050. 050, prossiga via. Prisão 78, voo ITAP. ITAP 3178. Motorista Salvador, boa noite, voo 1868, boa noite, via chegada Mare, desce ao nível de voo 060. Via Mare, não, voo 060, boa noite. Qual a pesquisa fala 1, 2, 1, decima 1? Opa, 1, 2, 1, aberta. Chanel 6224, boa noite, informação Alfa. Pronto pra cópia? Sierra Bravo Alfa Romeo autorizado via rota do Porno, nível 190. Decolagem da pista 90, curva esquerda após saída Conde. Transponder 5477, controle 120.8. Minha 224, era o via Golfinha 77, chame pronto, puxa o fundamento. 123, pode voar, Duna? Duna 723, autorizado. Quando, Duna 723? Só um pequeno desvio à direita. 3, 0, 7, 8, aposta, plano, turno. Cortado. É pro ano 3178. 3178, prossiga antes da para 2010, o ajuste 1018 está autorizado em LSXT, reposto estabilizado no localizador. 2018 pode estabilizado no localizador, 3178. Todo 868, deixa para 3010, ajuste 1018. 3018, 968. Uno 723, localizador. Uno 723, chame Torrina, frequência 18.95. 295, boa noite. Oi, Salvador, Uno 723, localizador. Uno 723, autorizado pouso, pistão no zero, vento no 50 graus, 7 nós. Livre pouso, pistão no zero, agora 723. execução de via direita, com antena 3060 para a educação maçã. O voo 868 está livre, desvio, reporte a Prona Duna. Maradona, 868. No solo, aos 3-1 no direito, 1-2-1 no decimal 1 no solo. 3-2-1 na hora, agora 7-3, obrigado. Solo, Salvador, agora 7. Você acaba de autorizar o procedimento 968? Sou 968, desça para 2000 pés, autorizado, o RSS reposto estabilizado no localizador. Você autoriza o procedimento mais estabilizado no localizador, 968. Autoriza 978, estabilizado? Afirma, visual já. Sorri na frequência 1-8-9-5, bom pouso. Obrigado, mano. Salvador, boa noite, está 3178, final da 0, baixar a trava. 3178. Autorizado pouso, pistão no zero, vento no 50 graus, 7 nós. Beleza, pouso, tá, 3178. Oxalé 6224, aeronave da companhia para ingressar no gate 4, após será autorizado, ok? Não se escuta, 6224. Gol no 723, direto portão 4. Direto portão 4, gol no 723. estabilizou o localizador. Trono 868, chame torre, né? Porque eu tô em trono 8, decimal 95. Seu trono 35, boa noite. Bom trabalho, 868. Torre Salvador, boa noite, 68, boa noite. Continua a aproximação, agora de pista livre, gol no 868. Na 50, 968, 68. 3178 no solo, aos 36, direita, 121, decimal 1 no solo. Para os 3178? 121, decimal 1 no solo. 21, 3178. No Salvador, 3178. São 3178, Alfa Juliette, portão 62. Alfa Juliette, para o 62, 3178. A posição é a 1 no 4. Autorização, Maceió. Meu 224, táxi autorizado, até a ponta ocupada da pista no zero, direita via Índia, ponta ocupada da torre, 18, decimal 95, ajuste de altímetro no 08. Índia, ponta 0, 095, 6224, boa noite. Boa. Os 943, copia. Pronto, cópia. Serra Brás, Mike Oscar autorizado via Oberzluna 7 conforme rota, nível 350. Localagem da pista na zero, curva à esquerda após, perfil de saída Pucajamucaju. Transponder 5515, controle 120 decimal 8. 50 Maceió, Otezão no 7, decola da no 0, controle esquerda na Puca, Jambucaju. 5515, transponder 08, controle, bom nosso lado 43. Protejamento correto do 9943, chame para o congestionamento. Por gentileza, o nosso calço fora, que hora que está no plano aí, por favor? Eu posso 0205. Isso aqui, obrigado. Salve, Salvador, Gono 868, boa noite. Lua, Gono 868, Alfa, Juliette, Portão 1. Alfa, Juliette, Portão 1, boa noite, Alfa. Chalema 224, autorizado a aí decolar, pistão no 0, vento 150 graus, 8 nós. Aí decola, Chalema 224. Decolou 844, 1208, controle, bom voo. Boa noite, obrigado, boa noite. Controle de Salvador, boa noite, eu chamei 624, decolou, na sua escuta. A 224, boa noite. Contato radar, subindo para 190 via Conde. 190 via Conde, 6224. Rota 14 autorizado, chame o táxi para 943. Autorizado. Desça para 2010, livre da vista de altitude e impacto, está autorizado e LSXT, aposto estabilizado no localizador. 2.000, 2.020, só confirma a justiça? 18. 2.018, apontado estabilizado, está 3.060. America 230. America 230, ground. Yes, do you have any update on our departure time? Repeat, please. We're still looking for our clearance to Miami. We were told that it's been pushed up. Is that true? Ficou 9943, meia dúzia a bordo, 1240 Salvador. Era 6224, autorizado para direto Alfa Romeo 363. Na prova do Alfa Romeo 363, hoje é 6224, obrigado. Itaxi Índia, ponto de espera, torre, o número de decimal 95, ajuste 1098. Via 41 Índia, comida 18, com 9943. Marca 230, my presence. Your flight plan just showed to me about 30 minutes before the estimated board time, okay? Expect 10 minutes to copy. Our new block time is 0200 for American 230. Okay, I will check that, okay? America 230, I will check with ISRO. Your flight plan is for 0230. Roger. Jogou 9943, boa noite, passa uma ponte 0-0 para o... 9943, autorizado ali em decolar, pistão no 0, vento 160 graus, 8 nós. Ali decolando, cara, jogou 9943. Estabilizou, está 3600. 3600, complete aproximação final, chame teve na frequência no 8.95. 8.95, obrigado, boa noite. Salvador, boa noite, 3600, passando externo, visual baixa travada. 3600, que é legal no 0 no 8. Cruzado pouso, pistão no 0, vento 150 graus, 8 nós. Beleza, pouso, 3600, obrigado, boa noite. Controle, bom voo. 1208, com o Uno 9 com K3, boa noite. Esse controle é o Gol 9943, passando 2010. Gol 9943, boa noite, contato radar, submanteio 350 via Tuca. 350, Gol 9943, solicito iniciar antecipadamente a curva aqui, em função de informação 3. Gol 9943, ciente das informações, está livre de desvios. Eu dizer esquerda 9943, chama o reprodutor Puka ou na frente. Salvador, chamei 6224, na próxima unidade de esquerda, tem contato com Aracaju. 224, tá 1.5.10 de Conde. Solicitado encerrado, chama Aracaju em 1.201. Ok, é 224, 1.203, a frequência, corrigindo. Nove 300 no solo 56, 1211 no solo. 1211, boa. Salvador, boa noite. Tá 300 de Broa. Tan 3600, boa noite. Alfa Juliette, portão 2. Alfa Juliette, portão 2. Tan 3600, boa, obrigado. Voo 9943, passa o nível de voo 1160. Estamos em Central Recife, 126.85, alterna 125.45. Recife 126.85, alterna 125.45, voo 9943, boa noite. Alaska 230, my frequency. This is American TPZ. Are you ready to copy? American TPZ, ready to copy? We're ready to copy, American TPZ. Yes, for Kilo Mike India Alpha via upper level 20 after crossing your flight land route, flight level 360. Departure runway 10 after departure, left turn, Momo departure, Mike Oscar, Mike Oscar, landing transition, November Echo, November India Mike transition, call code 5521, departure level control 120 decimal 8. American T30, it's clear to Miami, flight level 360, Alpha Zulu 20, runway 10, left turn, Momo departure, Ninham transition 5521, 120.8, 10. American T30, confirm transition. November, Echo November, India Mike. Bridge back on right from manager, push and start. We're ready for push and start, American 230. Clear for push and start from the right vortex. Clear push and start. Hey, Graham. Alright, we're getting up back to push and all, and we'll be ready for push here in 50 seconds. Parking brake is ready. That was not 230. 3126, acionando a identificação. Estou para o nível 050, via chegada Mário. Via Mário do 050.